233, tá com a parada do lado, para o 0. Tá bom, 360, 233.

ponto, as pessoas estão por agora o final do Rio Leste 3, deixa para 2 unidades, a gente mais 1, 2, então muito obrigado.

5, completa final, chama 3, Salvador, 118, décimo nove.

and receive a flight at 3 o'clock. Thank you. Estou trabalhando na frequência 118 do final. A gente passa na frequência 118 para 2007, com a autoridade de ADS, que esteve aqui em São José, mas não deram uma dois, já posso ir para a cidade. 69. Controle, voltei, azul 9641. Bom dia, azul 9641, contato com a data solar de Cuba, Cuba, da PUC, está no 2110. É da PUC, para o 210, azul 9641. Tietê. Passado a emissão de velocidade e altitude, decolar do radião, vai para a 3-1-2. Fazer o que é que Hotel 76, vai a Comet 1, arrive at level 060, 080013. Thank you. controle Salvador ao Passarelo 2223. Passarelo 2223, contato com a data de salário, suba via ACN 4180, contato com a altitude. Sente, cancelando as instruções de altitude 180 via Arbor 1, o 2223. Seria possível coordenar com o centro Recife para minimizar o nosso atraso lá direto do destino? Aguarde. Aqui, gente, mal, muito obrigado. Chamando a 312. Olha aí, Salvador, você está chamando a 312, boa noite. Bom, eu quero que você possa fazer um vídeo.